Atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! 20 de abril de 2011. Instalações militares americanas no Paquistão. Dude, check this out. What is it? The PlayStation Network is down. You must be kidding me. Damn, now how will we play Call of Duty online? I don't know. Hey, wait, I've got an idea. What is it? Let's go hunting. Let's hunt some real terrorists. Yeah, let's go. Enemy RCXD spotted. That was awesome. We should do it more. Yeah, I guess some real life healthy adrenaline is not that bad at all. Interrompemos a transmissão para um anúncio extraordinário do presidente americano Barack Obama. Good evening. Ele dá boa noite. Tonight, diz que hoje pode informar ao povo americano e ao mundo que os Estados Unidos conduziram uma operação que matou Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, terrorista responsável pela morte de milhares. Não há ainda maiores informações, mas as repercussões deste anúncio do presidente Obama no quadro de notícias, ou não. Começando em mais uma vez a sua 42ª edição. O time de geral foi eliminado. Foi não, não. O time é campeão. Ah, carioca. Não tem time. Não tem time. Eu tenho sim. Não, ele fala, não, sempre fui flamenguista. Tiroso, moleque, pra caralho. A tua é de católico também, né? De quando a igreja começar a ganhar de novo, tu vai falar, ah, moleque. A igreja vai começar a ganhar. Sempre fui católico. Não, moleque. Bota a porra, sempre li a Bíblia. Agora eu sou judeu. Eu perdi isso. Tipo isso. Muito bom. Nessa semana nós estamos reunidos aqui pra falar sobre o futuro da Nintendo e o seu videogame novo, o Wii 2! Ou sei lá como é que vai ser o nome dessa merda. Café. Café. O café. Projeto Café. Café. Coffee. Like the drink, but spelled different. Yes. Muito bom. Amanhã de manhã, vou pedir um café pra nós dois. Ó. Oh. É. Quem não sabe tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Hoje eu tomei 800ml de café só, tá abaixo da média. Tá abaixo da média. Não cabe nem numa PET 2000, né, cara? Mestre Splinter! Esse podcast pode ser ouvido em 3D, se você tiver o equipamento necessário pra isso. Ah, olha, ou não. O Senhor da Eternidade. Cara, meu braço direito já tá doendo a vera desde as 2 semanas aí que a PlayStation Network tá fora do ar. Vai ficar sarado agora, meu irmão. Mostra o mu aqui. Crush! Hoje a gente vai provar que esse podcast não é sonista. Não é sonista. É anti-Halo, né? E o Fritz! Provando aqui que a gente não chama o Fritz só em episódio na Pokémon. E levando em consideração que o último episódio teve review de Pokémon e esse não é Fritz nas coxas, Fritz, tu nunca mais pode reclamar. Olha só, eu fui chamado em cima da hora, estou bolado porque teve review e eu não fui chamado. E um recado pros tricolores cariocas: vocês voltam a desafiar a probabilidade ao tomar um sacode e sair da Libertadores. Que time ridículo. Mimimi. E E nessa semana nós aproveitamos a carona da DeLorean da semana passada e vamos pro futuro mais uma vez entender o que a Nintendo planeja. E só que dessa vez estudamos todas as ações que a Nintendo tem feito ultimamente, tudo isso e muito mais. Estudamos mesmo? Estudamos, eu estudei. Eu estudei. Depois do quê? Você Boa noite, nós estamos aqui com a Paraguaia. Diga boa noite, Paraguaia. Boa noite, Paraguaia. E nós vamos ler o seu e-mail nessa hora sensual do programa em que você participa, que é o e-mail que você enviou para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Você é nosso ouvinte, nosso querido ouvinte, que está nos acompanhando toda semana. Nosso primeiro e-mail aqui é do nosso amigo Phelps, brasiliano. Ele diz que tem 20 aninhos, é do estado do Rio de Janeiro e é estagiário de direito. Ou seja, breve é um rapaz que fará a prova para a OAB Advogados do Brasil. Ele diz aqui: olha só, o Paraguai, como é que ele começa? Olá, pessoal do Me Gusta Los Juguetes e la Diversión. Tá certo isso? Não. Não, então tudo bem. Por recomendação de um amigo, comecei a ouvir o programa de vocês e achei sensacional. Viciado em podcast como eu sou, passei a ouvir episódios aleatórios, mas tenho certeza de que em breve terei ouvido todos os programas. Gosto especialmente da edição do podcast e dos participantes. O último episódio de reviews foi ótimo. Gostei da recomendação do Pokémon Rumble, que nem sequer conhecia. Vou dar uma conferida e ver se vale a pena. Mas esse e-mail é pra fazer um pequeno comentário sobre o episódio 40 de Mortal Kombat. Vocês conseguiram falar sobre quase todos os jogos da série, mas acabaram se esquecendo do meu favorito, Mortal Kombat Shaolin Monks. Da geração 128-bits, esse foi pra mim o Mortal Kombat mais bem feito. E apesar de não ser um jogo de luta, mas sim de beat'em up, todo o espírito da série está presente, seja na história, seja na jogabilidade ou no gore. O melhor de tudo é que se pode terminar a campanha com um amigo, em modo cooperativo. Espero que não seja tarde demais para esse e-mail. Obrigado por lerem. Smile. Nunca é tarde pra você mandar sua colaboração pra gente. É esse jogo que você fala, o Shaolin Monks, a gente chegou a falar, mas eu acho que ele entrou na faca da edição. E ele manda aqui abraços a vocês e muito sucesso para o podcast, muito obrigado, continue participando. Próximo e-mail aqui, eu vou pedir para a nossa amiga paraguaia ler, é o e-mail do Saci de Patinete. Saci de Patinete falou: fala, seus foqueiros malditos, quero dizer para vocês que eu gosto de jogos e diversão e da Bibs também, pois como eu falei em um e-mail anterior, eu acho ela super gata, espero que falem também isso de mim, hein? É, olha só, acho que foi esse garoto aí, esse rapaz aí, que umas duas semanas atrás ele falou assim: essa Argentina tem voz de mulher gostosa. Foi ele que falou da Argentina? É, você pode xingar agora, fica à vontade, o microfone é seu. Ok, muito bom. Depois de acabar o e-mail, eu vou xingar ele. Tá bom. Então, ele falou que ela achou a Bibs muito gata, o podcast tá muito bom, mas putz, são duas horas. Cara, vocês têm uma semana pra fazer. Façam um com 3 horas ou mais. Os amigos... Caralho, muito sacanagem 3 horas. É, ó. Os amigos da justiça estão jogando games muito legais, entende? Legais, é muito legais. Esse aí foi muito gay. É. Acho foda esses ouvintes filha da puta que não mandam e-mails. E Lapso cantando Spice Girls, grande sucesso das festas de aniversário de 2000. Só perdiam... Aí foi difícil. Só perdiam pra Sandy Júnior, Juniro. Cara, tá difícil de ler esse teu e-mail. Eu já não falo direito português, você escreveu tudo errado. Tá difícil, hein? Sandy e Juniro. Eu acho que é Júnior aí, né? É. E é claro do Backstreet Boys. Backstreet Boys. É, Backstreet Boys. Tá tendo. Esse poder dos engenheiros gamers. KKK. Botou só 2, né? Então KK. Foi econômico. Ultimamente, eu tô jogando Resident Evil, porque como serei a maioria dos games há mais de 2 anos, resolvi zerar toda a saga do game desde o 0 até o 5. Desde o 0. Desde o 0. Tadinho dele, eu tô... Ele vai viajar, agora. Ah, não, mas olha só, é desde dia junto, tá? É, eu sei. Que é um trabalho. Não, é, não, você sabe. E é, falando pra ele. É, isso aqui é um trabalho social, pô. Desde dia junto. Todo mundo erra essa porra. Na hora de falar, todo mundo fala errado. Todo mundo. Ah, eu vi esse. Eu conheço esse negócio desde o dia em que não todo mundo fala errado esse negócio. É, mas escreve certo. Eu escrevo como certo. O pessoal não teve então. Pois que... é vício. É porque você fala português há 5 anos, então você felizmente não pegou esse vício. É, muito bom. Então, ele vai tirar de novo desde o 0 até o 5, livros fora da saga principal. Todos no hard mode, fodão. Ó. Mas o hard mode. O hard do Resident Evil não é lá tão hard. E é mais um normal, levemente difícil. É. Eu sacaneei com esse e-mail, né? Podia ter mandado outro pra você ler. Mas tudo bem. Tudo bem. Putz, se eu trabalhasse ou tivesse grana guardada, até daria um microfone pra Bis. Pra Besbis. Pra Besbis. A gente cortou uma grande parte desse e-mail. Cara, se tivesse sacaneado a mim e ao Ninja Inimigo, não tem problema. Agora sacaneou das garotas, não, sacanear a garota não pode. Aqui é proibido. Até não eu vale. Tô sacaneando agora. Cara, eu falo português há 5 anos e escrevo melhor que você. Então, a única coisa boa que eu salvei desse e-mail é ele falando pra Prelapso: parabéns pelo seu aniversário de 25 anos de idade. Obrigado. Obrigado. De nada. Obrigado. E que você tenha muitos outros anos de jogatina. Obrigado. Mas sem xingar as garotas a próxima vez, hein? É, se mandar outro e-mail, por favor, não xinga ninguém. Não xingando, mas falando essas coisas de baixo calão aí. Mesmo, né? Não faz isso. É, não se faz. E começa botando um, sei lá... corretor ortográfico. Isso, não tava conseguindo falar isso. Um corretor ortográfico, porque, cara, quando tem pessoas que lê o teu e-mail aqui ao vivo, depois, não dá pra fazer ao vivo, tem que ficar editando, fica tenso. Então, a última parte, cara, um bom assunto para um podcast seria um top 10 dos melhores games de cada geração. Vocês poderiam fazer um episódio 100, mas antes eu gostaria que vocês terminassem o podcast do Era Uma Vez um Beat. Tô muito ansioso para ouvi-lo. Tá bom, ó, obrigado, Saci de Patinete. Você não vai reclamar não que te chamou de Argentina da outra vez? Ah, é, cara, pelo amor de Deus. Na próxima vez, meu nick é paraguaia. É, olha só. Paraguaia é muito diferente de Argentina. É, brasileiro, se brasileiro não gosta de ser chamado de argentino, paraguaio e uruguaio gostam menos ainda, hein? Eles levam a sério. A gente ainda leva na brincadeira. Não faça isso. E, finalmente aqui, o e-mail do Simbios. Ele disse: boa noite, senhores. Cá estou eu novamente para dar meu apoio ao podcast de vossas senhorias. Apesar da brincadeira do episódio ter sido um filler, que vem depois do Disco Ninja e é para supostamente ocultar a falta de assunto, continuo dizendo que a qualidade do trabalho de vocês é espetacular. Tanto faz se tem um tema novo, pois o foco é falar de jogos. Novos ou antigos, diversão vem em primeiro lugar e isso vocês fazem muito bem. Só pra lembrar a minha pessoa, ele relembra aqui que ele é o rapaz que faz mestrado em MMORPG. Olha aí, Paraguai, é um bom tema pra vocês que você fazer mestrado depois. Pode ser. Ó, MMORPGs na PUC de São Paulo, no programa de Tecnologia da Inteligência e Design Digital. Ele disse que mandou um e-mail quando acabou de chegar em casa, escutando os reviews terceirizados, né, que foi o nosso programa 41 da semana passada, e estava pensando em um artigo que ele pretende fazer para apresentar no SB Games, que é o Simpósio Brasileiro de jogos, de games, que vai ocorrer esse ano, sei lá onde é que é, esqueci. E me veio uma sugestão de tema pra vocês, reticências, pula linha. As feiras e eventos sobre jogos no Brasil, quais são? Quais suas propostas? É bem Globo Repórter isso, né? As feiras e eventos sobre jogos no Brasil, quais são? Quais são suas propostas? Onde vivem? Do que se alimentam? Qual o seu futuro impacto no mercado nacional? Sexta-feira, no Globo Repórter. Termina com a assinatura bonita dele, ó: if you can dream, you can do. E ele enviou do iPhone dele. Rapaz, muito obrigado por enviar esses e-mails, até grandes, até do seu iPhone. Isso mostra que você tá com muita vontade de mandar um e-mail pra gente. E é isso que nós agradecemos. E por fim aqui, eu não posso deixar de lembrar a nossa galerinha esperta no Twitter, que o próprio Phelps, o primeiro e-mail que a gente leu, ele fala: e aí, galera, tô ouvindo o Batman Soul, podcast muito bom. É estranho que tenha poucos seguidores no Twitter. Eu fiz uma conta, paraguaia, e eu constatei que 0,009% dos nossos ouvintes nos seguem no Twitter apenas. Ah, cara, eu não tenho Twitter. É, você não tem, é. Eu simplesmente falei, não quero Twitter, muito estresse na vida. Mas tem muita gente que tem, ó, dá uma conferida lá, twitter.com/baixofrentesoco. Aqui, X Jefferson, 157X, fala: ei, escutando aí, eu gosto de jogos e diversão no Baixo Frente Soco. Escuta lá, na moral. Tem uma hashtag, na moral, não sabia. E o aqui, ó, Lu_is, fala aqui: o Baixo Frente Soco, agora eu tô seguindo vocês e comigo agora somos 0,1. 0,01%. Não, ainda faltam 8 seguidores no Twitter para chegarmos a 0,01% dos ouvintes no Twitter. É isso, Paraguaia, muito obrigado pela sua paciência, pela sua boa vontade em nos aturar aqui nesses minutos. Gostaria de pedir desculpas pelo rapaz que chamou você de Argentina recentemente, mas em defesa dele, ele disse de forma bem educada até que você tem uma puta voz de uma mulher gostosa. Algum comentário? Só isso, por favor. É, né? Algum comentário? Alguma reclamação? Qualquer coisa? Não, a única reclamação é de ele não me chamar de Argentina, mas o resto ele acertou. Então... Tudo bem. É isso aí, exatamente. Acertou em cheio. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que enviaram e-mails e lembrar que continue fazendo isso para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Nosso Twitter é baixofrentesoco e o site é possível que você saiba porque eu espero que você tenha passado por lá, baixofrentesoco.com. Nós ficamos nessa sessão de e-mails ao som da canção Gently Forgiven, do jogo Waku Waku 7, de 96, da Sunsoft. Um abraço e até semana que vem. Até semana que vem. E veja um Globo Repórter. E cadê o funk? Boa ideia, funk. Pra terminar, um funkzinho. Te amo, mas tu... Que? Te amo, mas tu me fudeu. Você quebrou meu carro, destruiu meu carro. Mesmo assim, eu te amo. Gente, o amor é igual capim. Você planta, ele cresce. Depois vem uma vaca, vem e come tudo. Mulheres, amo vocês. Te amo, mas tu me... Te amo, mas tu me fudeu. Você quebrou meu carro, destruiu meu carro. Mesmo assim, eu te amo. Amigos, há pouco tempo... Não sou seu amigo. Há pouco tempo, não há pouco tempo atrás, mas isso. Há pouco tempo, foi nos dito que essa geração iria ser uma das maiores gerações de games dos últimos tempos. Ou melhor, de todas. É. A geração iria se estender por mais ou menos uns 4, 5 anos e que os videogames não iam durar muito tempo. Mas a Nintendo falou... Foda-se! É, falaram a mesma coisa da geração de 82 também, não deram porra nenhuma, filhos da puta. Mas já faz 6 anos, tá na hora, né, gente? É. Não, isso que é engraçado, as gerações antigamente duravam 5 anos. E nessa, você não tá com o cansaço da geração ainda, não percebe, Cruz? Ah, percebo, né? Mas a Nintendo tá com o cansaço do seu Wii, né? O cansaço não tá porque a cauda do cauda comercial do Wii ainda é maior. Os caras estão estimando que metade das vendas, que as vendas que foram feitas até agora representam 50% da vida útil do console. Não, sim, então... assim, eu também acredito nisso, só que se a gente pensar tecnologicamente, tecnologicamente precisa fazer alguma coisa mesmo, né? Mas essa geração ganhou uma sobrevida extra aí, talvez até pela inserção do fator do Move e do Kinect, inserção tardia, né? Meio que pegando o vácuo do Wii meio tarde. Mas deu uma sobrevida aí pra essas duas plataformas, pelo menos o Kinect e o Move, sobretudo o Kinect, eu acho que é melhor, é mais convidativo pra pelo menos mais um ano ou dois. Então, mas assim, eu já pensei nisso também, mas eu não concordo muito, porque eles criaram o Move e o Kinect e vão levar para as próximas gerações. Eles só criaram uns novos periféricos pra telar junto com seus videogames, né? Peraí, no PlayStation 4 e no Xbox, sei lá, 720. Vai ter, mano, o Kinect e o Move. Mas você tá me falando que o Kinect e o PS Move, os periféricos, eles vão ser levados, ou vão ter uma versão nova, ou vão continuar continuar com a mesma versão, só que compatíveis com o PlayStation 4 e whatever? Ah, com certeza, né? Eles não criaram. O Move eu não tenho tanta certeza, mas o Kinect com certeza vai continuar, cara. É, o Move, a tendência é que ele seja substituído por uma plataforma semelhante ao Kinect da Sony. O Kinect não tem muita competição, porque até porque agora que a gente particularmente desmistificou lá, eu, o Ninja Inimigo, o Eternidade, mais Splinter, o Keolo, a gente quebrou o mito lá da sala iluminada, jogando na casa do Keolo, a gente jogou com a luz apagada, né, num esquema tiro o cu do meu dedo e tudo. A luz da sala só estava iluminada pela luz que a televisão fazia, e mesmo assim conseguiu captar o movimento direitinho, apesar do Senhor Eternidade ter ganhado de mim no jogo de dança. Humilhei, moleque. Aí, sou muito profissional. Eu não posso garantir com 100% de certeza, mas estava funcionando. Então, vamos partir disso, que é um boato. Eu não posso confirmar. E não tinha nenhum negro jogando com vocês pra fazer outro teste? Pra ver se o Kinect é racista mesmo? Ele é racista, Alec. No escuro eu sou um perigo. A gente pode dizer, então, que essa geração teve um intermédio por causa da inovação que o Wii proporcionou nela. O Wii trouxe a captação de movimento e a interação ao nível superior nos jogos de uma maneira um pouco rústica no começo da geração. E isso abriu os olhos para a Sony e para a Microsoft fazerem os seus periféricos de forma a inserir nesse mercado também e pegar essas pessoas novas que eles pegaram. A Microsoft quis, né, fazer alguma coisa um pouco diferente do que a Nintendo vinha fazendo, enquanto o Move é a mesma coisa que a Nintendo fez todos os anos com o Wii, com um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais de precisão. A captação de movimento do Wii trouxe um novo público pro mundo dos jogos de diversão. Então, a Sony e a Microsoft ficaram meio bolados, falando: porra, a Nintendo aí tá garfando uma galera aí que a gente não tá garfando. Vamos entrar nessa onda também. Vamos entrar nesse esquema e ver qual é o lance do romance. É, só que um pouco tarde, né? Depois de 5 anos. Mas essa é a questão. Por eles entrarem tarde, essa geração vai se estender, porque esses fatores de movimentação, o Kinect e o Move, eles vão dar longevidade pra essa geração. Eu acho que ninguém em sã consciência vai falar: caralho, eu vou comprar um PlayStation porque tem o Move. Não, cara, você tem razão, mas em todavia, contudo, uma galera que de repente, tipo, gosta do Wii, do sistema do Wii, do Move, de movimentação, de leitura de movimento, só que não gosta dos jogos do Wii, que são nicho mais fechado, né, de jogos mais familiares e mais pro público da Nintendo mesmo, enquanto de repente o cara gosta de um jogo mais sério, mais, sei lá, o Call of Duty, fazendo mais PlayStation, fica rindo da minha cara, cara. Falou que jogos do Nintendo são brinco, que é jogo sério, entendeu? Jogo de verdade. Ah, moleque, mas eu tô falando sério, cara. Em geral, é isso mesmo, né, cara? Se a gente for analisar, quem chama esse tal de Ninja Inimigo aí também, vai falar merda aí? O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo com a sua eternidade, que hoje ele tá falando com parcimônia, embasado, tipo, tá realmente tá articulando as palavras. Novo homem. Vou dizer pra vocês que tem jogos como Black Ops pra Wii também. Não, tem, mas na sua maioria são jogos Brinks, que nem eu falei. Tem pro DS, mano. Brinks são, né? Mas que são mais simples, são. Sim. Não, mas quem comprou o Move é o usuário de PlayStation 3, que ele falou assim: caramba, cara, o meu amigo tem Wii, o meu não tem controle de movimento. Aí lançou: tá vendo? Agora também tem. Nem usa, mas também tem. Só tem lá, tá encostado. Aí. Eu uso. Aí, vou dizer pra vocês. Pra que você usa? A maioria das pessoas que eu conheço que tem o Move comprou no PlayStation 3, eles compraram com o intuito de jogar jogos de FPS. Olha. E compraram na promessa de que assim a jogabilidade do FPS ia melhorar. E eu conheço alguns. E melhorou? Eu conheço algumas pessoas que se decepcionaram fortemente. Eu acho que é FPS assim ainda. Eu comprei o Move com um objetivo muito claro: jogar Michael Jackson. Agora os sonhos se tornam realidade. Tô quase platinando já. Eu tenho um amigo que comprou música pra jogar Killzone 3, tá gostando pra caramba. Não, sim, tem muita gente que comprou por causa de Killzone 3 mesmo. O Fox. É, foi o primeiro jogo de FPS que. Eu acho que foi, né? Meu jogo FPS compatível com o Move. Sim. O primeiro jogo sério de FPS, com certeza. E vários jogos tiveram retrocompatibilidade, né? Por exemplo, Resident Evil 5, ele é compatível com o Move. O Heavy Rain, ele é compatível com o Move. Sim, só, né? Que eu lembro de cabo. Né? Você quer o quê? God of War com o Move? Aí vai virar o Wii, entendeu? Eu só conheço quatro jogos que usam o Move: Resident Evil 5, Heavy Rain, Killzone 3. Qual que é o quarto? Só com quatro. E tem os joguinhos do. Os joguinhos do Move, entendeu? O Brinks Games. É. Tipo, Blitz, como é que é? Move Heroes, sei lá. Mas qual é o grande lance? A Nintendo não tem por que ficar nessa geração por mais tempo. Você vê que a Sony e a Microsoft, elas entraram nesse nicho de captação de movimento. Então a Nintendo, ela tá aqui pra perder a partir de agora. Porque vocês concordam comigo que no ambiente que temos hoje, o Wii, ele tá em desvantagem em relação a todos os outros dois consoles? Preço. Não. Tá, com certeza. E o preço, moleque? Ele veio por $150. Quanto é que tá o PlayStation 3 mais Move? O PlayStation 3 mais Move realmente é um pouco mais caro. Ele tá em... Quanto dobro? É um pouco mais caro. É um pouco mais caro, mas é muito melhor. Tem um modelo de Xbox aí que vem com o Kinect, que vem $300, né? Um Xbox de 4GB, que não cabe nada, na verdade. Então, é meio pra você usar pra usar Kinect mesmo. E agora o Wii vai baixar mais o preço ainda, deve ir pra 100, e agora que vai entrar na cauda longa mesmo e vai embora. Caraca, $100 é desleal essa competição. Dois jogos, né? Dois jogos aí, $120, um Wii, $100. Caraca, eu saio pro Outback ou eu compro o Wii? Tipo isso. Como console, que eu digo, Fritz... Acho que eu fico com o Outback, hein? Realmente, o Wii, ele é muito mais barato. Ele pode ser muito em conta pra você que tá ali com um trocadinho que sobrou do Outback comprar um Wii. Mas o Wii, ele tá em desvantagem em questão do ambiente do mundo de jogos. Nessa etapa da guerra, ele tá em desvantagem no quesito do hardware dele. A grande inovação que ele tinha, que é o movimento... Você poder interagir com o jogo e muito melhor, você tem nos outros consoles. Além de eles serem HD em alta definição, eles têm gráficos muito melhores e jogos que atraem todos os tipos de público também hoje em dia. E na verdade, esse sempre foi um dos problemas do Wii, né? Uma das notícias que eu vi esses dias sobre o Wii 2 aí é que o Satoru Iwata lá, o presidente da Nintendo japonesa, falou que eles se arrependeram da forma de negócio que eles utilizaram no Wii, né? Que foi focar muito mais no desenvolvimento dos jogos internos do que nas third parties lá, né? Então, e eles falaram que querem mudar isso no Wii 2. Já é uma notícia que, assim, vai mudar muita coisa no, na próxima geração, porque... Bruxa, que você disse me surpreendeu, porque esse é um modelo de negócio que eles adotam, perdoe eu se estiver errado, desde o Nintendo 64. Desde sempre, Super Nintendo era um videogame. Quase desde sempre, não, mas aí... Vamos ignorar 16 bits, né? Porque era outro paradigma de... a partir do momento que o hardware se tornou mais... Mesmo assim, cara, limitante. Você tinha todos os tipos de jogos de todas as empresas pro Super Nintendo. E depois que... Sim, pro Super Nintendo sim. O desde sempre a gente fala é do 64 pra cá mesmo. A partir do Nintendo 64 ela assumiu que não é mais assim, que ela faz a maioria dos próprios jogos. E sim, a gente sabe que a Nintendo é muito competente quando ela vai fazer algum jogo do Mario, de Super Mario Galaxy 1 e 2, é bom demais, entendeu? Até por causa do Miyamoto, né? Só que ela sempre pecava quando ia tentar fazer algum jogo diferente, se aliar a alguma third party que não era muito aberto o desenvolvimento pro Wii. E aí o Satoru Iwata, o próprio presidente da Nintendo, falou que não tá dando certo esse modelo de negócio e que eles pretendem mudar dessa vez, dando um incentivo muito maior para desenvolvedores para criar jogos pro Wii 2, né? Não é que não dê certo, porque o Wii é o que mais vendeu desses todos aí. Mas se você pegar a lista de jogos do Nintendo 64 pra cá, que foram feitos pra Capcom, pela Konami, pela Square, que na época ainda era uma empresa sozinha, e outras maiorais aí do ramo de produção de jogos, você vê que esse número caiu em relação ao que se tinha no Super Nintendo, por exemplo. Agora, esse negócio de foco das third parties nas outras companhias, se eles vão mudar pra isso agora, eles pensaram em mudar agora, porque pro 3DS eles não pensaram. Porque as companhias até agora, ninguém se encantou com o 3DS, o lançamento foi abaixo do esperado. Eu tenho que discordar um pouco de você, Lápis. Porque olha só, a gente tem Metal Gear Solid 3, a gente tem Street Fighter 4. Você tá falando 3DS. 3DS, não é o que você tá falando? Não, tô falando que as companhias não se encantaram com o modo de desenvolvimento dele. Fazer jogo elas fazem porque elas têm que fazer, elas têm que ganhar dinheiro. E quando você tá colocando um hardware novo no mercado, sucessor do videogame que mais vendeu no mundo até hoje, é óbvio que você vai fazer o seu esforço pra lançar o que você puder pra ele. Eu nem fico tanto preocupado com isso que o pessoal tá falando do 3DS, porque ele tá sofrendo daquilo que a Sony sofreu quando lançou o PlayStation 3. Não tinha jogo, entendeu? Era exatamente o que eu ia falar. A arquitetura do PlayStation 3 era um pouco mais complicada de se trabalhar. E as empresas não estavam querendo cooperar com isso. Então o PlayStation 3 lançou com porra nenhuma. Mirror's Edge. E um jogo de boxe zoado lá que tinha. demorou um ano pra começar a ter jogo bom mesmo, entendeu? E aí vai acontecer a mesma coisa com o 3DS, né? O pessoal vai, vai começar a desenvolver, né? E vai melhorar, entendeu? Mas assim, e pro... Nessa mesma notícia que eu vi, o Satoru Iwata diz que vender 83 milhões de Wii não é bom pra eles. Eles estavam esperando vender mais de 100 milhões, entendeu? Então pra ele foi um fracasso esse modelo de negócio. Foi um fracasso o modelo de negócio. Que demais, né? Porque... É um fracasso total, né? Não, é uma taxa de expectativa e resultado, né? Então, qual é a expectativa? Mas peraí, olha só. Alta. Eu não entendo quando diz que a Nintendo, ela não tenta pegar jogos third party. Por exemplo, você tem um Winning Eleven pra Wii, você tem um Black Ops pra Wii, você tem algumas versões dos grandes jogos pra Wii também. Só que elas não são tão populares quanto pros outros consoles. Alguém saberia me explicar por quê? É simples, né? Primeiro, uma questão é que quem joga Black Ops joga muito por quesito gráfico também. Sim. Não adianta querer falar, a tática do FPS. Ah, tática do FPS no seu cu. Não, tem razão. O cara joga FPS assim novo porque o gráfico é bonito. Porque, sinceramente, não muda mais tanta coisa de um pro outro. Não, mas sinceramente, o Black Ops é um jogo muito bonito. É um jogo bonito. Vale a pena você ver ele em alta definição. Ele é excelentemente bonito. Vale a pena agora, você ver ele em alta definição, vale a pena você ver ele nos gráficos legais. Isso. E pronto, morreu aí. A questão do FPS, por exemplo, morre em parte aí. O futebol, por exemplo. O cara que joga futebol, pra você jogar futebol no Wii, o Winning Eleven, ele precisa de 8 botões, mais os direcionais, né? Mais 3 direcionais, se for o FIFA, por exemplo. Não. FIFA precisa dos 3 direcionais, Winning Eleven de 2. O controle de Wii, pra você fazer isso, vai ter que comprar aquele outro controle. Isso é um gasto só mais. Depois que o cara que joga futebol, tem uma interseção grande entre o cara que joga futebol e o cara que joga esses FPS aí, por exemplo. É o cara que é focado nesses dois tipos de jogos. Se você achar que eu tô mentindo, vocês me corrijam. É um lapso da database, mas eu concordo. Cara, eu acho bem razoável. Eu tô chutando assim, mas eu tô baseando na extrapolação das pessoas que eu conheço. Muita gente que joga futebol é o cara que joga FPS. As pessoas que a gente conhece aqui, por exemplo, o Goku que gravou com a gente, ele joga uma porra de coisa, joga um jogo de luta. Mas o cara que você vai ali na esquina, o cara que tu encontra na academia e troca e te pede jogo emprestado, é o cara que joga futebol e FPS. Playboy brasileiro, né? É o Playboy brasileiro. É o típico Playboy brasileiro. Ou se você quiser pegar o Rio de Janeiro, o Playboy da Zona Sul, que tem cabelo, que tem a cara preta, o cabelo dourado encaracolado, e fala com o sotaque Felipe Dilon. Que o Rio não é videogame de Playboy, então. Tô colado agora. É o sotaque Felipe Dilon, é diferente. É o cara que fala, não, porque eu tava lá na praia semana passada, passaram várias gatinhas, pô, fiquei conversando com elas sobre as ondas. É o Felipe Dilon que você tá imitando? Viu que imito bem, né? Porra, irado. Eu imito bem, Felipe Dilon. Você tá falando então que o Wii não é videogame de Playboy. Não é videogame de Playboy. Não, mas a jogabilidade do futebol no Wii eu acho interessante. Ela é meio ponto puro, assim. É estranho, mas ela é meio vidente, assim. Você consegue fazer umas estratégias maneiras. Ele é bem interessante nesse aspecto. Mas ele não é pro cara que tá acostumado já a jogar futebol. Então morreu também, entendeu? Eu tentei jogar uma vez e não consegui, não. Jogar jogo de futebol no Wii é uma bosta, ainda mais se você estiver usando só o negócio de apontar. Tem que ter o dois. Tem que ter o Nunchaku e o emote. Esse é foda. O Wii tem essas complicações, né, cara? Tem essa complicação de ter que ter o Nunchaku e o outro negócio pra você conseguir jogar. Mas é porque ele não foi formatado. O foco dele não era esse tipo de jogo. O foco dele era pra vender pro público que não ia se preocupar em ter que comprar esses aparelhos a mais. Mas é coisa que eu acho que o café não vai ter. O Iwata, ele diz, quando ele fala que não teve muito apoio assim, foi assim, faltou um apoio da Nintendo pra estar junto com a third party pra tentar fazer alguma coisa melhor ou do mesmo nível dos outros videogames, do PlayStation 3 e do Xbox. Saía multiplataforma. Sim. Saiu o Black Ops, saiu várias coisas. Mas eram sempre inferiores em vários aspectos, não falando só apenas de gráfico, né? O jogo às vezes não funcionava bem mesmo no Wii. E ele acha que isso acontecia por uma falta de apoio da própria Nintendo pra fazer o desenvolvimento do jogo, né? É, porque é uma indústria em que você tem um produto, que o produto sozinho não faz nada. O Star Wars The Force Unleashed foi lançado pra PS3, Xbox e Wii. E eu me arrisco a dizer que ele só presta no Wii. A jogabilidade dele nos outros consoles é irritante. Sim, e lembra um pouquinho aquele Enter the Matrix do Neo, sabe qual é? Não, Neo. Path of Neo. É, o Path of Neo. Que você tinha que fazer um milhão de combinações diferentes no controle do PS2. Era extremamente complexo jogar aquele jogo. O jogo do Force Unleashed, ele tem uma jogabilidade complexa que é muito simplificada no controle do Wii. Sim, porque Star Wars é fundamentado, como vocês sabem, em luta com sabre de luz. E o Wii foi feito pra luta com sabre de luz. Não, mas muitos outros aspectos, por exemplo, o controle da força, você levantar o cara, enforcar levantar ele. O cara, exatamente, porque Star Wars é uma coisa, o filme todo é baseado em coreografia, ele é coreografia e pose. Star Wars é um filme poser pra caralho. É verdade. Não, é um filme poser pra caralho, e grande parte da beleza do, se é que existe a beleza do filme, tá nisso. Então, o Wii é um videogame poser e ele serve pra isso também. Quando você faz um videogame, você tá fazendo um hardware e você tem que vender ele pras empresas, você tem que demonstrar. É que nem quando você faz um produto, uma solução em software de segurança de rede, vai levar pra empresa, você tem que demonstrar que aquilo vai atender o problema do cara e que isso vai ajudar ele no negócio dele também, se for o caso. Então você faz o Wii e você vai levar pra empresa na Capcom, fala aqui, Capcom, tem o Wii, esse videogame aqui. Aí o cara vai olhar, o que eu tenho aqui na Capcom? Street Fighter não rola, porque aquelas cabines nos anos 90 que, ou, de Tekken, que botava o pessoal e você dava soco, que o cara dava soco, não funciona, porque quando o cara quiser mandar um Tatsumaki que você puxa, faz o quê? Dá pirueta no ar? Não vai. Pô, tá dá o golpe perfeito, cara. Dá o golpe perfeito, né? Eu tenho o quê? Resident Evil, rola. Beleza, Resident Evil faço. Resident Evil 4 no Wii, bacana. Breath of Fire. Engraçado que o Resident Evil 4 no Wii é superior ao do PlayStation 2. Sim. Só que olha só, ele é superior ao do PlayStation 2. Ele não tem um Resident Evil 5 que se compara a essa geração, entendeu? Sim. Mas aí é porque eu acho que o Resident Evil 5, o paradigma já mudou um pouco, né? Em relação ao 4. Continua, eu não joguei... É bem parecido, cara. É, mas coisa de câmera, assim, acho que mudou, né? Eu não tenho certeza porque eu não conheço. Tanto é que o jogo foi adaptado pro Move. Ele foi lançado depois na versão pro Move. É horrível, é horroroso. Ficou horroroso. É que nem filme 3D convertido. Porque você mexe o Move até o final, mas aí como é que você mexe a câmera depois, entendeu? Entendi. Não tem, ainda não tem o paradigma do mouse que é aquela, entendeu? Não tem essa diferença. Breath of Fire. Ah, não tô mais interessado em fazer. Então inventa uma coisa aí. Ah, porra, não quero. Quero lançar o que eu já lanço. Street Fighter e isso aí, entendeu? Então aí você vai na Konami. Faz um Metal Gear pra mim, pro Wii. Ah, não dá porque o teu controle não tem botão suficiente. Eu não quero ficar lançando pro cara ter que comprar outro controle. Então você deu a oportunidade no Wii de vários entrantes novos na indústria de jogos irem fazer jogo pro Wii. Esse pessoal da Activision, pra Activision ir nesse negócio de consoles e fazer o negócio da guitarra e tudo mais. Eles fizeram isso tranquilo porque tava dentro do paradigma família do Wii. Mas eles não conseguiram vender tão bem assim o produto deles pra as empresas tradicionais como se esperava que eles conseguissem vender. Talvez tenha faltado visão às outras empresas também, não sei. Talvez tenha faltado visão. A Nintendo se viu na posição de tentar ganhar de volta com um novo console. Ela tá muito tarde pra tentar correr atrás disso no próprio Wii. Então, se ela lançar um novo console, ela vai estar tendo ganho do melhor de gráficos, vai estar tendo um ganho de alta definição, porque o videogame dela não é HD, e vai estar aí com uma nova proposta de controle também, podendo se adequar aos jogos que tem nos outros consoles. Lembrando que esse perdendo dela, definição dela é de estar perdendo. Não, vamos por essa forma. A Nintendo, ela está perdendo ganhando. A Nintendo hoje em dia é conhecida como abocanhar um outro público não tão tradicional gamer. E o objetivo da Nintendo é abocanhar todo mundo. Exatamente, não é que você está perdendo, é que você está deixando de ganhar, mais ainda. Você acertou por um lado, mas você perdeu do outro. Perdeu, mas compensou. Mas você quer ganhar de volta aquele outro público. Não, você não perdeu nada, só deixou de ganhar. O objetivo dela é o... É a conquista, cara. O mundo. O mundo. 100% de market share. Esse é meu objetivo. Tipo isso, A Nintendo tem lá um número de vendas de televisão no mundo, ela falou que seja igual ao de Wii. Não, eu quero ter 2 pra cada televisão, moleque. Falei, pronto. A gente pode entrar nos outros aspectos que o Wii perde, né, pros outros videogames, que é principalmente no fator de rede online, né, cara. É indiscutível que isso é um ponto que ela pecou mais do que em qualquer outro aspecto no Wii. Mas, Crucia, deixa eu só te fazer uma pergunta antes. Você acha que isso é problema da Nintendo e a conexão dela? Ou isso é um problema dos jogos que tem pro Nintendo Wii? Porque você tem jogos como Smash Brothers, como Mario Kart, que você joga online e são bem, funciona tranquilo e é maneiro. Sim, mas mas assim, ela não tem. Mas eu digo no aspecto de rede social mesmo, online pra games lá. Igual a PSN e o Xbox Live Arcade. Ela não tem nada pra. Tem o WiiWare lá, mas, cara, é só pra vender os joguinhos lá. Friend e Code, só... né, cara? Friend não, Code é o ápice do ridículo. Aquilo você é tem o Friend Code, mas você não tem uma lista de amigos. Você não vê a pessoa ficando online. Isso, aí, você não tem que ver o que ela tá jogando no momento. Isso. Você tá apontando vários defeitos aí, então a culpa é do Wii, não é dos jogos. Não, entendeu? Certamente, eu tô concordando com o Crusher. Nintendo, ela foi a primeira a ter uma rede online de... Que era de mentira, mas era uma rede online de jogos. Não era de mentira, cara. É porque na época, Super Nintendo lá, era um BBS, que era o paradigma de interação online que tinha na época. Não, eu tô falando nessa nova geração. Ela foi a primeira que teve. Aí a galera construiu em cima. Mas a prova que a Nintendo ela consegue olhar o que os outros fizeram e melhorar é a rede social do 3DS. Bem melhor em relação a do DS normal. Então, assim, eu acho... Então me fala um pouco sobre a rede social do 3DS, que eu não faço ideia de como é. Ah, Leque, tem umas paradas muito loucas. Eu também não sei muito direito, não. Mas é muito louco. Mas é louco. Você é louco. Minha filha viu e disse que é muito bom. É 3D? Sim, é loucão assim. Você vê os seus amigos em 3D? É 3D, né? O programa da princesa Leia falando, Ben Kenobi, nós precisamos da sua ajuda. Não, até que as partes que só vão funcionar no Japão, tipo, você andar na rua e coletar a friend code dos outros, sabe? Tipo, que você não conhece. No Japão, a galera vai andando, um adulto, 60 anos, fica com 3DS. E porque só no Japão você vai andar com 3DS na rua, na mão, e ninguém vai te assaltar, pô. Eu já ensinei no Nova York lá. Não, tô aqui no metrô de Nova York com meu 3DS na mão. Ih, não tô mais. Não, mas aí é conceitual. A ideia é conceitual. Primeiro que você tem que ter o Wi-Fi no país inteiro, né? A ideia conceitual do Nintendo DS era você estar jogando, por exemplo, Pokémon Pearl, você tá andando na rua e ser que nem no jogo, uma pessoa do outro lado falar PIN! Tan tan tan de desafio! Ia ser irado. Ia andar com umas Pokébolas no bolso ainda. O Wi-Fi no Japão é uma parada tão tensa que uma amiga minha tava contando com um amigo dela, amigo da amiga minha, que mora lá, tava depois do terremoto, foi morar com os pais da mulher dele, no meio das montanhas. Ela falou, não, mas tá com internet normal? Tá, o Wi-Fi que tem por aqui tá funcionando normal, assim, no meio das montanhas. No Monte Fuji, o Wi-Fi Fuji. Imagina eu tô andando no meio da rua, lá perto do sítio do Mestre Splinter, lá, e... Ah, uma rede Wi-Fi, beleza. Ó, de 10 mega. Ah, quebra um galho, 10 mega. Tá bom, só... Eu tinha 100 em casa, mas quem se importa? O celular não chegou lá ainda? Ué, o celular... Miguel Pereira só tem que é celular ainda. A gente se aprofundar um pouco nessa parte da rede social online do Wii. Tem uma notícia aqui que eu vi até do Eurogamer que eu separei, porque, olha só, foi planejado esse podcast, hein, pessoal? Caraca! Tá vendo o in your face? A notícia já começa assim, ó, o nome da notícia. Nintendo admite que o Wii falhou no online. Aí tem um pedaço do que o Iwata fala sobre online no Wii, né? Ele fala aqui, ó, no campo particular das redes, admito que não podemos manter o negócio no mesmo ritmo a que se dão as mudanças no mundo e com aquilo que pedem os consumidores apenas com a nossa companhia e com as produtoras com as quais temos estado em contato, admitiu ele. O futuro do Wii teria sido diferente se a Nintendo tivesse melhorado as relações com as companhias externas no campo dos serviços de rede nas primeiras fases de penetração do Wii no mercado. Quantas vezes a rede do Wii caiu e roubaram 24 milhões de cartões de crédito? Quantas vezes, devido ao fato da rede do Wii ter caído, o exército americano decidiu trabalhar e matou um terrorista procurado. Porra, no WWE Call of Duty Online. Let's go hunting some real life terrorists. I'd like to inform to people in America and the whole world that Osama Bin Laden has been killed. O grande lance do Wii, Cruz, é que a ideia que eles tiveram quando lançaram a WiiWare e todo esse lance online era fazer o Wii como o ultimate videogame da Nintendo. O Wii, ele é todos os videogames que a Nintendo já lançou ao mesmo tempo. Então lá, você pode jogar jogos do Super Nintendo, jogos do Nintendinho, jogo do GameCube, pode jogar jogos do Mega Drive. Sim, não, é bacana, mas assim, eu tô até falando um pouco do que o Iwa tá dizendo, até pro pessoal perceber que quando lançar o Wii 2, pode ser que a gente tenha algo bem diferente do que a Nintendo vem fazendo, né? Em aspecto de tecnologia, de mudança, até do tipo de negócio que ela usou no Wii e que ela vai usar no Wii 2. Entendi. O Frota, que é um dos acionistas, né? Deve estar. Ah, é. Cara, eu não consigo entender ainda como não fizeram um MMORPG de Pokémon, mano. Eu fico muito triste com isso. E, com certeza. Cara, tu devia... Sabe que eu tenho certeza que ficou muito feliz com isso? Tua namorada. A Sony também. Moleque. A Sony também, mas a tua namorada fica mais, cara. Cara, olha só. O jogo, ele tem 500 anos. Ele lança e vende 15 milhões de versões, de cópias em cada versão só no Japão. Em uma semana. Aí eles não pensaram em fazer essa parada online, não. Não é uma ideia tão genial assim. Ah, vai ver, cara. Vai ver se tem algum estudo lá que vê que não vale a pena lançar Pokémon online, porque vai gastar muito dinheiro e aí você vai perder esse fator de novidade quando lançar um jogo novo. Mesmo motivo que eu não entendo por que o Pokémon só sai pra portátil. Você tem só spin-off e jogo tipo Pokémon Rambo. Acredite. Ele é pra jogar sentado no vaso, cara. É pra jogar no metrô. Ele é muito ruim. O do GameCube era péssimo. Mas não eram Pokémons a versão linha principal da franquia, entendeu? Eram spin-offs, eram coisas brinks. Dá pra você fazer um jogo true pro console? Cara, tá aí uma boa pergunta, mas eles poderiam lançar um jogo onde você poderia usar o MMO acessando via cartucho do portátil. Não seria uma ideia tão absurda assim, entendeu? Eles têm conhecimento pra isso. Mas, enfim, a Nintendo, sei lá. Sei lá, cara, mas também pra que eles vão mexer num negócio que tá vendendo tão bem, né? Vai que eles lançam um jogo desse tipo do DS pro Wii, sei lá, pro Wii 2, porque eles começa a baixar as vendas. Eu sei, mas aí começa a baixar as vendas no DS, no 3DS. Aí eles vão se fuder, cara. Aí eles colocam assim, olha só, você joga online com as coisas que você joga no DS. Pra jogar online, você precisa pagar X dólares por mês. É win-win, eles iam ganhar o tempo inteiro. É, aí... Não, é cara, certo. Negócio é uma coisa complicada, cara. Por exemplo, tu gosta de Yakult? Não. Gosto. Ah, Yakult, tu gosta de Yakult, não gosta, Yakult? Gosto pra caralho. Tu nunca se perguntou por que não fazem um Yakult de 1 litro? Então, já me perguntei, fui atrás da resposta e eu obtive uma resposta. Porque vai dar uma caganeira tão Vai dar uma caganeira foda. Tensa, cara. Pois é. Pokémon Online vai dar um monte de japonês jogando 72 horas seguidas, sem comer, sem beber, morrer. Quem morre não compra um Pokémon novo. E aí? Morreu, não. Mas vem cá. Por que não. Agora me dá uma desculpa pra que não criaram uma Jujuba que era toda vermelha. Já criaram, cara? Você nunca viu? Não, nunca vi. É muito achei. Já achei a lendária de Jujuba vermelha, mas eu nunca vi. Isso não existe. O pacote inteiro de Jujubas vermelhas? É. Existe, cara. Não existe, cara. Você tá me enganando. Não tô. Eu queria que tivesse uma toda laranja, mas não tem, só tem vermelha. Cara, é mentira isso. Isso aí é um negócio do Pederneiras. Ele virou essas Jujubas mais de mesa. Agora vem aqui, Pederneiras. Vem ver essas outras Jujubas. Ai, ai. Ai, ai. A Nintendo, então, anunciou o videogame novo dela, no meio de uma época em que ninguém esperava lançar um videogame. Foi a maior surpresa que a gente podia ter no mundo dos games recentemente. Ela falou, vou lançar do nada e vai ser ano que vem. Vai ser antes da E3 do ano que vem. Não foi surpresa, não. Eu vi umas 3 semanas antes da internet. Você pode ter visto umas 3 semanas antes da internet, mas nessa época, Fritz, você esperava que alguém fosse lançar algum console? Não. É isso que tá, entendeu? Ninguém esperava, porque no mercado você via tudo muito estável, você via como se as coisas ainda fossem durar mais tempo. E a Nintendo falou, não, eu vou sair por cima e ainda vou ganhar mais. E vai tentar ganhar nisso. Mas eu quero lembrar vocês lembram uma empresa muito antiga, chamada Sega? Mas aí foi falha de planejamento. Que lançou um videogame chamado Dreamcast, antes do PlayStation 2 e do Nintendo 64, com o plano de cativar os jogadores antes e subir o nível que nem a Nintendo tá tendo aqui agora, e falhou miseravelmente, porque as pessoas esperavam pelos consoles novos do PlayStation 2 e do PC4. Então, mas isso que a Nintendo vai fazer agora não é uma coisa... Não é a primeira vez que ela fez isso, né? Com o Wii já fez. Xbox fez a mesma coisa também e não foi pra casa. É, tá aí até hoje. E se você pensar, o Wii, ele já é atrasado tecnologicamente, se você comparar com o Xbox 360 e o PlayStation 3. Porque, assim, a gente também tem que levar em consideração que provavelmente a Nintendo não vai simplesmente chegar e falar, ó, tô lançando um Wii 2 aqui, agora ele é HD e a gente vai ter um joguinho mais legal. Provavelmente ela vai trazer alguma outra coisa diferente, controle de movimento. Provavelmente, eu acredito muito em controle vai de movimento. Vai ter uma telinha no controle, né? Vocês já acham que ela vai inovar? Eu acho. Vamos analisar o contexto da Nintendo. O primeiro videogame, o Nintendo, ele foi uma inovação por si só. Porque ele veio de uma época em que você estava na crise, que ninguém mais estava acreditando em videogame. Ele falou, foda-se, vamos lançar o Nintendo Entertainment System. Lançaram, foi um sucesso caralho e tal. O Super Nintendo já não teve tanta inovação assim. Manteve o mesmo padrão, eram jogos mais maneiros e tal, gráficos muito mais sinistros, mas ainda funcionava com esquema de dois controles, normal e tal. Nada assustador. Aí veio o Nintendo 64. Trouxe um controle totalmente novo, diferente do que todo mundo estava vendo. Trouxe os famigerados 64 bits, gráficos. Controle, o que tem de mal na porra daquele controle, ridículo? Foi o primeiro controle com analógico, cara, de 360 graus de movimento. Pô, foi o primeiro com vibração. Não adianta você me falar em controle de Atari, não. Nem veio com essa porra pra cima de mim, não. Aí ele inovou com esse controle. Foi bizarro. Tanto é que a Sony depois lançou o DualShock com analógico também, claramente copiando ali o controle da Nintendo. Uhum. A Nintendo lançou o GameCube, que não tinha nada de novo. Ela só tinha mesmo... O GameCube é ruim. Não, é mas, ruim. Mas você repara que do Nintendo pro Super Nintendo não teve evolução. Do Nintendo 64 pro GameCube não teve evolução. Evolução, pô, assim, GameCube... inovação que eu quero dizer, entende? O GameCube tinha aquele microfonezinho que você falava merda no Mario Party, né? Assim, é bolado. Ah, moleque, que isso, hein? Não, eu entendi o seu ponto. A diferença é o quê? É, a Nintendo ela tinha 90% do mercado, isso é tirado do lapso da database, tá? Então ela podia mandar um foda-se e falar, eu faço o que eu quero, de quanto tempo eu quero, e foda-se. Hoje em dia não, ela tem a Sony e tem a Microsoft. Se ela não vier de 3 em 3 anos mostrando uma coisa nova, ela perde e fale. A Microsoft, a Xbox é uma divisão da Microsoft. Ela vive sem o videogame tranquilamente. A Sony, de fazer videogame pra ela, é diversão só. A Sony faz pilha, televisão, filme. Diversão só. A geladeira tem. Agora, a Nintendo, o que ela faz tirando videogame? Fazia baralho, fazia cartas. Fazia baralho. Faz a alegria da molecada. Se ela mandar mal, o que acontece? Mas onde eu quero chegar é que, assim, ao longo dos anos, ela inova e não inova. Inova e não inova. Aí você tá querendo estabelecer um padrão que ela inova em pares. Não, exatamente. Ela, pelo que tá dando a entender, ela não vai mais seguir essa linha de, tipo, inovar, não inovar, inovar e não inovar. Porque é surpreendente como isso se repetiu ao longo dos anos. Não necessariamente, pode ser uma coincidência, pô. Eu acho coincidência. Porque ela inovou com o Wii, aí agora inovou com o 3DS e agora vai inovar de novo com o i2, cara. É verdade, é um bom modo de pensar também. Pensando onde você vai chegar com a inovação. Porque, por exemplo, a gente não sabe o que esperar desse novo videogame. A gente sabe que o controle tem um conceito novo, que é um LCD touch, estilo meio pad, que você vai ter no controle. Isso é o que chuta. Isso é o que a Game Informer soltou e a IGN confirmou com gente que eles conhecem lá. Um dos rumores que eu ouvi falar que, assim, essa tela de LCD aí, que sei lá, que LED, que merda que vai ser, ela vai dar pra você sentir a textura das coisas nela, entendeu? Caraca! Esses são os rumores que eu ouvi, entendeu? Se isso for verdade, são do caralho, né? Pô, mas são compras, não. Tipo aquele primeiro de abril que fizeram no jornal aí nos Estados Unidos, que falaram, não, tem um novo aplicativo aqui pro iPad, que tu lambe o iPad e sente o gosto. Aí a âncora do jornal, sério, toma. Aí ela pegou e começou a lamber o iPad. Aí o nego falou, primeiro de abril. Sério, falando que tem, acho que é um celular, alguma parada no Japão, que já simula cheiro. Ele tem, tipo, várias substâncias químicas assustadoras dentro da parada, e quando você combina esses aromas, você forma cheiro de várias paradas. Isso é antigo, relativamente. Ah, problema é, tipo assim, olha, por favor, eu quero um cartucho de pum, porque o meu celular acabou com a peida dele. Muito suado, né? Tipo, porra, escroto. O controle do Wii 2, eu acredito que vai ser muito parecido com o 3DS. Se não, ele mesmo. Tipo assim, eu quero usar o 3DS como controle. Pensa, ele tem tudo, tudo que precisa ter em um controle, mais o que estão especulando, que são telas LCD com toque e tal. Ainda tem o 3D, que tá em moda. Então, assim, não acho um absurdo se realmente for um dos controles do Wii 2 o próprio 3DS. O Ilapso teve, na última gravação de notícias, ele teve uma sacada interessante. Eu acho que esse controle controle é só uma opção. Porque eu acho que isso aí vai ser um híbrido de console com um portátil. Então eu acho que o controle principal mesmo dele, ele vai ser orientado a... Ele vai possibilitar controle corporal, que nem o Kinect, mas isso não serve pra todos os jogos. Serve pra RTS, jogo de dança, FPS. Então, pra isso aí resolve esse problema. E aí ela acabaria saindo perdendo nesse mercado que ela quer entrar de novo, entendeu? Sairia perdendo por quê? Acho que não. Como a gente tinha falado, o grande pesar da Nintendo é ter perdido um grande mercado que foi uma vez dela, de jogar jogos como jogos de FPS. Você consegue jogar FPS, você vai, por exemplo, a sua mão direita vai ser a mão esquerda, a maioria das pessoas é destra. A sua mão esquerda vai ser a câmera e a sua mão direita é a arma, seja lá o que for. Então você fica mexendo a mão esquerda pra ver a visão do personagem, ou o próprio rosto mesmo, mas aí você vai olhar pra um lado e não vai ver a tela, né? Então você mexe com a mão esquerda a câmera e a mão direita atira. Tá, isso é uma pra FPS. Pra RTS, você usa uma mão pra ficar passando no mapa e a outra pra ficar fazendo ações. Outra coisa. Só que, por exemplo, qual era o problema com o Wii? O problema do Wii é que o Wiimote era o controle principal. Então aquele controle principal era o seu controle principal e era a sua interface de captura de movimento. Então você tinha a limitação quando você usava aquilo como controle, como joystick normal. Dessa vez você pega o controle normal como sendo esse conceito, o controle negão aí que o pessoal tá colocando aí. Então, esse controle que o pessoal, que a IGN fez o conceito, que é um controle de GameCube com a telinha do Tamagotchi de Dreamcast em cima, que também estão falando aí que pode ter relevo, e que é plausível porque existem tecnologias de tela LED de duas camadas, assim, que você consegue fazer relevo nela. E tá sendo... Eu acho que não é plausível pra agora, porque isso tá muito insapiente aí nessa tecnologia, mas vai que a Nintendo tá financiando isso mesmo. Mas convenhamos também que a tecnologia 3D sem óculos também tá muito fraquinha, e a Nintendo falou, vamos fazer! A Nintendo apostou na autoestereoscopia quando muita gente ainda não aposta, né? Isso. Pouca gente aposta, na verdade. Então, essa telinha, preocupações sobre ela. Um controle, um emote hoje, o custo de fábrica dele é $6. Eu não sei quanto é o preço final, deve ser 20, 30. Não sei quanto é o preço de um emote. Esse controle, conceito, o pessoal, a IGN foi lá investigar com o pessoal pra ver quanto ele custaria de fábrica, custaria $25 em fábrica. Se custa $25 em fábrica, não vai sair em varejo por menos de 80. O que a Nintendo pode fazer? É menos de 50, que é o dobro. Que seria... Como assim? A ideia é que o controle, como é um periférico, eles estão tentando fazer um lucro menor que 50%, do que 100%. Teoricamente seria assim, né? Mas não é bem assim em prática. Senão o emote ia custar $10. Então, tem esse problema. O que a Nintendo pode fazer, ela deve fazer, é subsidiar isso, perder um pouco o lucro nisso e apostar o lucro em outra parte. Como fez a Sony no começo do PlayStation 3. Por exemplo, que é o que muita gente faz hoje em dia em serviços de internet e coisas do tipo. É um novo modelo de negócio em que as coisas são cada vez mais baratas pro consumidor e são mais caras pra outras pessoas. Você ganha com outro foco. Então esse controle, que seria o seu controle pra jogo de luta, pra RPG, pra talvez jogo de plataformas, enfim, pra outros tipos de jogos aos quais o controle corporal não se aplica, que é diferente do Wii. Essa tela, não necessariamente ela vai ser uma tela que vai ser embutida no controle. Pode ser que ela seja separada. E aí você só encaixa ela, igual você fazia com aquele negocinho do Dreamcast. Pode ser também. Eu gosto do Dreamcast. Isso era o memory card. Era o memory card, né? Outra coisa que esse controle possibilita, a hibridização de console pra portátil. Porque ele não vai ter uma autonomia gigante pra você pegar esse controle e sair na rua, mas ele vai ter uma autonomia pra você ficar dentro da sua casa rodando jogos por streaming a partir do console. Então você vai cagar e leva o Pokémon no controle. E aí, pô, perfeito. O Pokémon de console que vocês queriam. Naquela tela de 6 polegadas, que é 6 polegadas, é um negócio enorme. Enfim, pegou mal. 6 polegadas pra uma tela é suficiente. Dá 2,5 vezes 6 é 12, 15 centímetros. É médio só, não é enorme, então. Caralho. É 2,54, na verdade. Então dá 15,5, assim. Mas é médio só. Então, vocês estão rindo, cara, mas tudo bem. É enorme. Galera engraçadinha, né, cara? Vocês acham grande? Que difícil. Ah, não, não quer dizer. Eu aumentei jamais, hein? Eu tô me baseando. Eu tô me baseando na minha fita métrica. 15 centímetros. Então é uma tela grande lá e você consegue fazer muita coisa. Esse controle vai ficar meio... Eu acho que ele vai ficar meio esquisitão em relação... Primeiro que, pelo conceito dos caras, ele é baseado no GameCube e já por isso já fica ridículo. Segundo porque por causa dessa tela que é enorme e vai deixar o controle muito grande. Isso pode ser um problema. Mas como ele não deve ser o foco, esse controle não deve ser o foco do console, né? O foco deve ser o sensor de movimento e tudo mais, pode ser outra questão. A minha aposta é pra isso. Sensor de movimento, hibridização, console portátil, portátil, rodando a partir de streaming, ou a partir de seja lá qual for a mídia. Em relação à mídia, eu acho que a inovação da Nintendo vai ser esse, vai ser o primeiro console sem foco em mídia física. Eu acho que o foco deles vai ser jogo online. Não, mas isso aí tá totalmente palpite seu, isso aí você não consegue nem dar um embasamento em nada, né? Não consegue dar embasamento em nada, é palpite. Não, tudo que eu tô falando aqui, o streaming eu acho que é, aquela tela não tá lá à toa, então eu acho que vai ser pra isso mesmo. O sensor de movimento também não é palpite nenhum, realmente é... Quanto a essa tela, deixa eu só fazer um negócio, uma comparação que eu tava pensando aqui. Você vê que o controle do comparação, Wii... ela tem 15 centímetros. Vai, a partir daí... O meu tem 60. Então, o controle do Wii, ele tem uma caixa de som embutida nele. E vários jogos, eles interagem com aquela caixa de som de maneiras diferentes. Por exemplo, vamos supor, tem um Metal Gear, botando um exemplo, não que isso aconteça. Metal Gear, o codec, você podia sair com um sonzinho na caixa de som do controle remoto do Wii. Sons de... As vozes dos personagens no Mario é tudo no controle. É, por exemplo. Por exemplo, tem jogo que você... Como se você atender o telefone ou pegar um recado. É. No More Heroes, tem cenas que você tem que botar o controle na orelha e ouvir na caixa de som. Ah, sim. Outra coisa em relação a esse controle, né? Não vai ser mais pilha. Porra, acabou. Pilha... Pelo amor de Deus, né? Até porque a Sony fabrica pilha. Então, se você faz um controle a pilha, você tá dando tela pra Sony ganhar dinheiro em cima de você. Acabou. Mas comemos aqui que o PlayStation 3 é o único console que vem por definição o seu controle sem pilha. O controle do Xbox também tem entrada pra pilha. Isso, o Xbox também dá dinheiro pra Sony aí sem saber. Otário, tá dando mole, né? É feio e não sabe as regras. Pô, tô falando. O esquema que eu tava imaginando pra você ter essa interação com a telinha não seria nem de você jogar jogos standalone nessa tela, mas seria da mesma forma que a caixa de som no controle do Wii tem. Vamos supor que você tá jogando Star Fox. É tipo um inventário, assim, do... Pode ser um inventário, mas você pega a ideia do Nintendo DS e do 3DS. Você tem duas telas. Normalmente, uma tela, ela dá suporte pra outra. Uma tela é a principal e a outra é a sua tela de suporte, em que você vê o menu, vê o mapa, vê umas outras coisas. Vamos pôr dessa forma. Você tá jogando Star Fox pro Wii 2. No jogo Star Fox aparece o Sleep ali. Whoa, I thought they had me! Em vez de ele aparecer no canto da tela, ele pode aparecer no seu controle e falar isso do controle, saindo da caixa de som que tem no controle. Mas qual é o problema disso? Com 3DS e com DS, você tem uma tela colada na outra. Quando você tá com esse controle na mão, as pessoas não jogam com o controle como se fosse um volante, assim. Exato. Jogam com o controle no colo. Então, o 3DS, as pessoas que... O Crusher, por exemplo, e o pessoal já tá reportando um problema, que você olha pro 3D, aí vai pro 2D de volta. Aí você demora um pouco, tem um 80 milissegundos, você se acostumar de novo. Aí vai pro 3D. Imagina isso, as telas estando muito distantes uma da outra, o 3D sendo uma tela de 55 polegadas, e depois você indo pra um 2D numa tela de 6, e fica assim, fora o torcicolo. Não, eu acho, entendeu? Eu acho que você, dizendo que os jogos vão ser 3D, tá entrando num campo muito delicado. Eu não conseguiria dizer assim, não, ainda. Eu tô afirmando que os jogos vão ser 3D. Eu ainda... Vão estar lá prontos pra ser 3D. Se você vai ter televisão 3D ou não, é opção sua. Essa altura do campeonato, os jogos são 3D. Thor 3D é muito maneiro. Eu ainda não... não comentário sei. Pertinente. Thor 3D é muito maneiro. Muito pertinente, completamente. A gente que viu 2D, ó, mais uma opinião do 3D. É verdade. Mas a ideia que eu teria pra essa telinha seria pra você ver coisas não tão importantes. Por exemplo... Sim, o menu do RPG. Aí sim. Exatamente. Que é uma coisa que você se prepara, vou parar pra olhar isso agora. Exato. Vamos botar que você tá andando num cenário e você tem um mapa. Em vez do mapa ocupar um pedaço da tela, o mapa tá no seu controle. Olha a localização no seu controle. Outra coisa interessante... Vamos supor que lance um Metal Gear, por exemplo. Assim como do GameCube teve um remake do 1, vai que, ou do 3 tem um remake pro 3DS, vai que tem algum remake ou alguma coisa pro Wii 2, o do Metal Gear. Você pode ter a telinha da conversa de codec ali. Na telinha do controle, sim. Você tem a conversa do controle. Deixando bem claro que essa minha preocupação das telas estarem longe uma da outra é sobretudo porque eu acho que uma vai ser 3D e a outra não vai, e tem esse gap de mudar do 3D pro 2D, não é imediato. Tá sendo autoestereoscópico. Por que você mudar de uma tela pra outra? Foda-se, pessoa que... Eu uso dois monitores no computador, e de vez em quando eu boto a televisão que tá a 1 metro pra ser outro monitor e eu não morro por causa disso. E quem dirige tá olhando pra tela, pro GPS, pro retrovisor, pro daqui, pro de lá ao mesmo tempo, e nem por isso bate, a menos que tenha bebido. Se beber, não dirija e... Se for beber, não me chame que eu não bebo. Entendeu? E tem quem morre por causa disso. Você pode estar certo, mas como isso é tudo de palpite, eu não apostaria no 3D assim, logo early essa geração. Acho, porque o PlayStation já tem 3D, pô. Já tá aí pra 3D. Mas tem há um tempo já também. Alguém usa? Quem tem tela de 3D usa, pô. Mesmo que você tenha os jogos em 3D, você... poucas pessoas têm o recurso pra jogar em 3D ainda, entendeu? Mas isso você tá pensando na nossa realidade de Brasil, terceiro mundo. Não. Eu tô pensando na realidade mundial, porque a televisão... tem uma grande teoria de que a televisão em três dimensões não vai deslanchar enquanto a tecnologia sem óculos não for aprimorada. Exatamente. Mas a Panasonic... A empresa que fabrica essa pilha que eu tô segurando na minha mão agora, Panasonic, Ideas for Life, metade das pessoas de desenvolvedores estão fazendo isso. Tela autoestereoscópica, igual o do 3DS. Sim, todas as empresas estão loucas correndo atrás de uma televisão que seja perfeita. Nada te impede de você deixar o seu negócio pronto, porque a teoria do negócio é aquela lá, é efeito paralaxe, não sei o quê. Então a tecnologia do negócio vai estar lá pronta. Se você permite, se a tela vai existir pra fazer isso ainda ou não, tudo bem, mas você vai deixar o seu negócio pronto lá, ou vai deixar ele lá pré-pronto. Aí você se fode. É melhor fazer atualização de firmware e pronto. Eu tô falando o seguinte, você vai deixar o seu hardware pronto, igual o PlayStation 3. O PlayStation 3 foi deixado pronto, o hardware pronto. Sim, entendo. Existiu o nosso 3D? Beleza, toma um firmware aí 3D, acabou. Sim, não é. Concordo, mas eu acho que essa era dos jogos em 3D no seu sofá ainda tá por vir, ainda vai demorar. Vai ser essa próxima anos. Agora. Dessa próxima não passa, pô. Não, dessa. É. Se você for levar em consideração PlayStation 4, Xbox 3 e 720. Realmente não passa, concordo. Mas isso... O próximo vai ser 1080 já? Ou vai ser... O próximo Xbox vai ser 1080? É o Xbox. Vai ser o Tony Hawk, né? Vai lançar um super jogo junto, que é o 1080 graus e o Pro. O melhor jogo da história. O grande lance interessante da Nintendo, então, com esse controle, é fechar os jogos pra garantir todos os tipos de jogos e abocanhar todos os públicos possíveis. E assim... Abrangir ou abranger? Pra garantir. Ele falou garantir, não falou abrangir, não. E o Krusha soltou uma coisa muito interessante, que eu tava dizendo aqui... Peito! É muito interessante também. Porra. Tô lá que não consegue esquecer. Uma das coisas que as pessoas mais reclamam do Wii, que é uma das reclamações que eu mais escuto, é que o Wii não é HD, não tem alta definição. Isso é um absurdo nessa geração, principalmente com as quantidades de televisões. Absurdo. É um absurdo, porque você jogar uma coisa SD numa televisão LCD, de LED, uma televisão HD, é uma merda. Ah, para de exagero, pô. Você pega um cabo composto... Minha televisão, eu vejo televisão em SD e não morro por causa disso, pô. Tô vendo o jogo do Fluminense, você... tranquilão, não saiu. Eu fui jogar Zelda com cabo composto, eu não conseguia ver a textura das coisas, não conseguia cabo ver onde... composto, tudo bem. Aí você falando do cabo... Aí, tudo bem. O cabo componente não... melhora um pouco. O componente melhora legal, razoavelmente. Mas não é tão bom, entendeu? Não é uma grande reclamação que as pessoas da Nintendo têm. Pô, fora coisas do tipo, não toca nem um DVD, né? Você não tem como alugar um DVD e assistir o teu Wii. Ah, moleque, É, porra. Mas tudo bem. O que eu também não entendo, né? Porque se você desbloquear o seu Wii, você pode assistir DVD no seu Wii. A Nintendo simplesmente... Mas é porque o Wii tá pronto pra isso. É que nem o Xbox. O Xbox é pronto pra uma porrada de coisa. Ah, mas a Nintendo simplesmente não quer. Que ninguém assista DVD. O PlayStation, ele é pronto se você... O PlayStation é pronto pra rodar H264 nativamente. Não roda porque a Sony não quer. Esses caras que fizeram homebrew do PlayStation com Linux, a primeira coisa que eles fizeram foi ativar o H264. Aí você bota essas coisas em MKV que nego baixa hoje em dia e vê. Uhum. Direto. Mas agora, o Krusher me falou... O Krusher falou um negócio interessante, Krusher. Fala aí. Ele é um cara interessante, né, cara? Eu sou avassalador. Esculacho. É, teve um dos rumores que surgiu é que o i2 não vai vir sem HD, né? Sem disco rígido. E vai ser com uma memória flash, né? Interna de SDHC. Você bota um SDHC, né? Esses telefones hoje em dia, smartphones, os Androids e os iOS, todos são assim. Flashzinho, roda tranquilo, não precisa de problema nenhum. Você bota lá um SDHC de 64GB se você quiser. E você morreu o HD. O HD é um negócio grande, não tem tanta perda em velocidade, funciona com flash. Isso aí, problema nenhum. É questão de design e é tranquilo. Então, mas ela tá vindo com, vai vir com, por padrão, 8GB e vai ter a possibilidade de chegar até 25GB, né? Mesmo assim, se a gente pensar que o i2 não vai ter mídia física, vamos supor, não vai ter mídia física, vai ser só digital. 8GB ou até mesmo 25GB é muito pouco. É ridículo, não é nenhum Blu-ray. Então, até porque se vai ter jogo HD, em jogo em HD vai ser, sei lá, 8 GB um jogo só. Então você tá me dizendo que em HD de 2 GB. Esses rumores podem ter, você tá dizendo que esses rumores surgiram por causa do da limitação de armazenamento dele, porque você não tem como armazenar jogos em HD em 25 GB? É, não, é que o pessoal começou a questionar como é que seria o armazenamento, né? Porque se eles vão fazer um videogame que vai suportar HD, o pessoal já começou a discutir se qual vai ser o armazenamento dele. E uma dos rumores que surgiu é que ele vai vir só com 8 GB, né, por padrão, e que vai ter possibilidade de aumentar para até 25 GB. Mas se for em nuvem, não, impossível. É. 8 GB, tu vai guardar o quê? Um é, então. Do 3DS? Hoje em dia nem iPod tem 8 GB mais. É? Por isso não, que vou deixar claro que é rumor, né? Não, com certeza. Essa merda aí. Tem um último aspecto importante aqui dessa coisa toda. Fala aí. Pra fechar. Que é a questão do preço dos jogos. Se isso. E aí eu volto no meu chute. Se os jogos forem mesmo focados em venda online mais do que offline. Voltou. Muito bom. Putz, enquanto o lápis embolado, eu vou pegar um chocolate aí, peraí. Mas então, Lápio, antes de você embolorar, você estava falando alguma coisa. Cala a boca, eu vou terminar. É. A questão do preço dos jogos. Que fez a puta mais o caso. É, sou eu que tô falando com os outros mastigando. Vai se fuder que eu não vai estou. Vai se fuder. Eu não estou falando com você, é chiense, tá? Tu tá trocando a dentadura. Ele tá chupando, cara, não tá comendo. Engraçado, parece que ele tá trocando a dentadura, né? É igual. Vão ser folherem. A questão do preço dos jogos pelo seguinte: a App Store, sobretudo, ela revolucionou essa questão do preço dos jogos, por quê? Começou a fazer as pessoas darem valor ao jogo por outro aspecto. O Angry Birds custa, sei lá, $1, $5, não sei. $1 Aí, vendeu horrores porque custa $1 ou custa $1 porque... Enfim, não sei. E ele é bom. Então, as pessoas é o sistema Tostines, né, cara? É o paradigma Tostines, é. E então as pessoas estão começando a rever o conceito de quanto elas estão dispostas a pagar por jogo. Aí vocês vão falar, ah, mas o cara que compra videogame, tá acostumado a comprar videogame, ele tá acostumado a pagar $60 por um jogo novo. Mas aí agora a gente volta pra aquela questão. O cara, que eu nunca me acostumo. Nem eu, né? Mas você paga, né? Acostumado você não acostuma, mas você paga. E aquilo é a questão que a gente voltou lá no começo. A Nintendo agora quer fazer o paradigma Tostines, né? Agora a Nintendo quer fazer o paradigma Pokémon, né? Gotta catch them all, Pokémon. Quer agarrar todos os consumidores, se puder. E pra isso, vai ter que dar atenção pros dois lados. Pro cara que paga $60 e pra esse cara que quer pagar só $1 no jogo. Então vai ter que investir sério nisso aí. Eu acho que tem tudo pra dar certo. Por essa questão do controle e tudo mais. Cara, eu acho que a Nintendo tem tudo pra entrar nessa nova geração liderando de novo e dessa vez impede igualdade com os outros. Eu tenho medo, porque assim, não é meio medo, mas eu acho que o novo videogame da Nintendo vai chegar e vai começar a lançar jogo pra PS3, pra Xbox 360 e pro Wii 2. Então, você... Vai ter o 2! Então, o primeiro que o Wii vai ficar perdido, vai ser considerado uma geração do meio, não sei. Enquanto o Wii 2 vai ter tipo um hardware melhor que o PS3 e o Xbox vai virar oficialmente o lixo da galera, né? O extrão. Ah, se você lembrar bem, foi mais ou menos numa época dessa que surgiu o Chrono Trigger, não foi? Exatamente. Nunca sabe, né? Bem, cara, eu tenho uma teoria muito boa. Eu sei que é extremamente discutível e quem tem mais tempo livre em mãos vai questionar o que eu vou falar agora. Mas antes eu olhava muito pro videogame. Quer dizer que se alguém se questionar, essa pessoa tem tempo livre, né? Exatamente. Ela tem que ter pré-requisito tempo livre pra poder me questionar. Sim. Eu olhava muito pro videogame pensando, porra, ele tem o jogo tal, tem o jogo Y, vai lançar jogo A, jogo B, fulano, porra, esse jogo tem as melhores marcas. Cara, hoje em dia eu já penso, cara, esse jogo tem 10 jogos bons, ponto. Eu não consigo jogar mais de 10 jogos, ainda mais se for jogos que retém você de alguma forma. Tempo. É verdade, eu não tenho tempo, então foda-se. Pra mim, se eu pegar o Game Boy hoje, tem tantos jogos de Game Boy que eu não joguei que eu poderia jogar. Tem o Nintendo DS, tem mais de 12 jogos, quer dizer, tenho 12 jogos originais. O próprio DS tem, se eu fosse colocar no backlog, no to-do list, todos os jogos que eu deixei de jogar, tipo, toda a série de Castlevania, todo Breath of Fire, todos os jogos decentes. Cara, é jogo pra caramba, é jogo que eu posso passar aí meus próximos 3 anos fácil jogando. É foda então, isso. Eu não tô preocupado, tipo, se o jogo, esse jogo vai ter contrato com 55 produtoras diferentes. Cara, sinceramente, foda-se. Contanto que eu só vou jogar, tipo, 20 jogos. Então, essa é a minha opinião, de um cara que tá virando cada vez mais casual, porque a vida obriga, infelizmente, gente, a vida obriga você a ficar muitas horas trabalhando. Isso. Você tá enganado. Madruga, a vida me obriga a trabalhar, porra. A vida me obriga a trabalhar, cara. Não, né, pô, você se formou em engenharia de computação, você poderia trabalhar fazendo jogo. Você que quis que trabalhar de vendedor em shopping. Vendedor em shopping. Caralho. Ai, ai. E mesmo assim, cara, se eu trabalhasse fazendo jogo, fazer jogo e jogar jogo Não. Mestre Splinter, peraí. Quantas horas por dia você trabalha? Eu? Todas. Eu estaria... Tá trabalhando umas 12, 13, cara. Eu entro às 9 e saio às 9. Às 9. Então zero, né? Amigo, você tá sendo explorado. Se demite. Tá sendo explorado. Não, ele não é um funcionário público, é diferente. Top Show! Qual foi? É surpresa pra você, que eu não respeito funcionários públicos? Alguma surpresa pra alguém aqui? Não, tá alguma surpresa pra alguém que você não respeite as coisas, né? Cara, mas a verdade é que mesmo sendo explorado assim da forma que você é, você chega em casa às 9, pô, você tem de 9 até 1 da manhã pra ficar muito feliz jogando jogos, cara. Muito feliz. Ah, porra. Ainda mais agora que você tá in between namoradas. Quem fica falando que não tem tempo pra jogar jogo é porque prioriza outras coisas, que não gosta tanto de jogo assim. Por exemplo, prioriza ficar no Facebook falando com os outros. Prioriza, sei lá, ver um jogo de futebol. Prioriza ver um filme. Prioriza bater um papo com a família. Prioriza ter uma família, fazer sexo. Fazer sexo. Na moral. Não. Dá pra fazer sexo e jogar jogos, pelo amor de Deus. Ao mesmo tempo, lógico. Não, ao mesmo tempo dá pra fazer. Gente, inimigo, você já fez sexo jogando no meio de uma Rage Wall, não fez, cara? Pode falar. Com certeza. Esse silêncio tá tranquilo, então beleza. Comendo chocolate. Já respondeu, já. Não, eu tô comendo chocolate, na hora de falar, mastigando, falou, lope, mastigou, né? E falou ao mesmo tempo. Cara, dá pra fazer sexo e jogar pro mesmo tempo. Não dá pra jogar Michael Jackson. Não dá pra jogar Michael Jackson. Dá pra jogar o Don't Stop Till You Get Enough, na verdade. É a única música que dá. Mas... Tá aí, é uma boa conclusão pro podcast de hoje. Estamos chegando mais uma vez ao final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. Me diz uma coisa então, Crucia. Você tá empolgado? Você apostaria seu dinheiro na Nintendo levantando de novo em primeiro lugar, só que dessa vez com todos os públicos nessa nova geração que é só da Nintendo? Apostaria, com certeza, cara. Uma empresa que vende 83 milhões enquanto os outros estão vendendo 40 milhões, né? O que eu tenho a perder em apostar nela? Você acha que o Playboy que joga o jogo de FPS dele e o jogo de futebol vai virar e falar, porra, quero jogar um Wii porque agora tá maneiro pra caralho, Wii 2. Não, nem fudendo. Ele tem que fazer uma versão em preto. Branco, né? É coisa da época, porra. Branco é MacFag, né? Mas o Wii tem preto. Alguém sabe se o Wii passou a vender mais quando virou preto? Tem o Wii vermelho também, que é o mais maneiro, que é do Mario. É, mas custa mais caro e eu tenho o meu branco. Não vou revender pra comprar o vermelho, pô. Item de informática sempre é mais caro quando é preto. É verdade. E Lapso, que as pessoas podem fazer se elas querem contribuir com a nossa opinião e essa porra aqui de Wii 2? Eu vou fazer um cálculo rápido aqui, metade dele, porque a outra metade eu já fiz, tá? Nós temos esses X seguidores no Twitter e nós temos esse Y de ouvintes. Então eu acabo de constatar aqui com uma conta de engenharia simples que 0,009% dos nossos ouvintes seguem o Twitter, twitter.com/baixofrentesoco, e eu vou constatar aqui agora... Digo que isso não é mentira. É uma conta de engenharia. E agora, a pior ainda, é uma constatação aqui de que, em média, nós estamos recebendo e-mails de... Peraí, deixa eu fazer a conta aqui direito. 0,0005% de nossos ouvintes. Não, isso não é uma conta de engenharia. Você sabe por quê? Se fosse de engenharia... Você redundava. É menor do que 1%. Tem a 0. Mas isso é porque você é engenheiro de computação. Eu tô pensando em engenharia engenharia de aeronáutica. Eu também sou, mas eu tô pensando como engenheiro de aeronáutica. Se o avião cair, eu tô fudido, entendeu? Não é se o software quebrar, não. Mas então, se a pessoa não quiser mandar seu e-mail para eugostojogos@frentesoco.com e não quiser mandar seu comentário no Twitter, @baixofrentesoco, aonde ela vai? Não sei, vai no Orkut, vai no site www.baixofrentesoco.com e acessa lá que... Ah, também tem essa conta, né? A conta dos comentários. Vamos ver aqui. É, a conta dos comentários nos diz que... Ih, rapaz, fiz alguma coisa errada aqui, que deu um 10 a menos 4. Nos diz que o Crusher tem 100% de comentários nos podcasts. Ah, é verdade. É. Nos diz que 9,1 vezes 10 a menos 4 dos nossos... É porque eu fiz... Cara, é até estranho. Enfim, muito menos de 0,001% dos nossos ouvintes comentam no site. Então, galera... Interage. É, vamos interagir. Vamos mostrar interagir. Que vocês estão aí para tá interação. Tá faltando um apoio, hein? Faltando um apoio. Eu quero ver o baixo frente soco no ganhar o melhor podcast no YouPix ano que vem. Pô, e faz agora a estatística de quantas pessoas doaram o seu dinheiro pra gente. É, peraí, deixa eu fazer a conta aqui. Pô, já me pagaram uma Coca-Cola por causa do podcast, viu? Você tá na vida? É mesmo? A mim não pagou nada. Porra! Pô, tu não dividiu? Ai, que filho da puta, velho. Quando eu e o Crusher traduzíamos mangá na internet, eu ganhei coisa muito melhor que Coca-Cola. Então salve. Opa, tu ganhou grafete. Pô, amigo. Ele poderia ter ganhado até muito mais, mas recusou. Aquele dia tava complicado. É isso aí, galera. Até semana que vem. Valeu. Então, se ele vier agora com preço razoável, falando assim, olha só, eu tenho exatamente a mesma coisa que o PlayStation 3 tem, só que com jogos mais sérios e uma tecnologia de movimento bem melhor, ele já vai vender pra caralho, aí a Sony vai falar, eu tô há 3 anos de lançar o meu, eu vou continuar perdendo mercado e tomando prejuízo e tomando terremoto. É isso que vai acontecer, né? Eu não acho que... Exatamente.